em um mundo repleto de podcasts. Três bravos guerreiros se aventuram em um mar de gigantes. Esse é o 3QCast. Fala, galera! 3QCast tá aí, com a faca no dente, tapa na cara, todo mundo aqui, que loucura! Eu e os três guerreiros, na verdade dois. Eu e mais dois guerreiros. Ricardo, brasão da família Matos. Janine, brasão da família Cabral. E eu, do brasão da família Sampaio, estamos aí para dar tapas na cara. Apresentem-se! Então, agora eu começo falando que você exagerou um pouco na introdução. E segundo que eu sou o Ricardo e eu sou uma pessoa mais feliz porque uma cobradora foi extremamente legal comigo e eu achei ela demais. E eu dei várias moedas de 5 centavos pra ela. Bom, eu sou a Janine. Eu, como foi dito, eu sou do brasão da família Cabral. Também achei que você exagerou um pouco. Mas eu tô aqui, né? Eu sou uma pessoa impaciente porque hoje eu briguei com o professor. Você brigou com o professor? E eu sou o Lucas. O Brasil foi Sampaio, eu não sou tão esquisito quanto pareceu na abertura. E eu sou uma pessoa mais aventureira. Que eu mandei de 6 anos. Que tristeza, né, cara? Que tristeza pra quem, né, cara? Pra mim. Pra quem, né? Enfim. É, mas eu não sei, você brigou com o professor? Porque... Então tá, vamos pular aí. Vamos direto pro programa. Vamos direto pro programa, porque eu vou começar falando de cinema. Muito bem. Então eu vou falar de uns trailers que a gente chegou a assistir aqui antes da gravação. Eles vão estar disponíveis aí pra vocês assistirem. Eu vou recomendar que vocês parem o podcast, vocês não têm assistido nenhum deles, e assistam para vocês poderem ter a opinião de vocês também, e concordar ou discordar com a gente. Mas enfim, eu quero começar então com o trailer do Super-Homem Novo, Man of Steel. E eu queria falar que eu gostei muito, né, cara? É muito maneiro. É muito bom, cara. Tem um potencial incrível, né? Né? E pela primeira vez eles estão adotando o Super-Homem como um alien mesmo, né, cara? Eu achei... apanhando. Exato! E porradaria bruta, né, cara? Não é aquela palhaçada. Eu sou suspeita porque eu não gosto do Super-Homem. Aí que tá, nem eu. É por isso que eu tô tão impressionado. Ele tá tomando um prejuízo violento no trailer, né? Caraca, muito bom. Assim, muito potencial. Assim, o Zack Snyder, ele é um cara que... eu nunca sei se eu vou confiar realmente nele, né? Porque ele fez o Watchmen, que foi fantástico, mas ele nada mais fez do que filmar a história em quadrinho. Assim, literalmente. Ele pegou a história em quadrinho, usou como storyboard, depois só cortou o que ele achou que ficou excessivo. E, no entanto, no 300 eu achei que ele foi mediano, e no Sucker Punch eu achei ele péssimo. Então, assim, ele é um cara meio videoclipe, que eu acho que tem como fazer uma coisa excelente. E nesse Super-Homem, eu acho que... eu gostei do Henry Cavill como Super-Homem. Eu achei que ele tem cara de Super-Homem mesmo. Ele tá. Ele tem cara de alien, né? Né, cara? Ele é meio estranho, né? Aquele cara que ele é muito certinho. E a Amy Adams, né? Como mocinha, ela que tá acostumada a fazer filme de romance. Ela que fez o Encantada, né? Ela fez vários filmes de comédia romântica. E agora ela, como par romântico do Super-Homem, eu acho válido. Eu acho ela bonita, eu acho ela interessante, eu acho ela uma boa atriz. Eu achei bem legal. Muito bem, o segundo trailer que eu queria falar então é o Percy Jackson 2, o In a Sea of Monsters, né? Que bem mais ou menosinho, né? Ah, eu gostei. Você gostou? É que eu sou apaixonado pelo Percy Jackson. Então... sério? Seríssimo. Cara, mas o primeiro filme é tão... cara, o livro é fraco, cara. O livro é fraco. Mais um só. Eu vou te falar, quando eu li Harry Potter, eu era um jovem infante... e eu não tinha nem terminado ainda, fiquei empolgado com livros desse tipo. E eu fui atrás de um chamado Artemis Fowl. Eu não sei se vocês chegaram a ler. Eu li o primeiro, achei legal. Tinha uma parada meio de polícia mágica, que era um centauro com uma fada. Nossa. E o personagem principal, ele era um ladrão. E eu achei super maneiro. E aí eu li o segundo, era uma merda, e eu parei de ler. E eu sinto que o Percy Jackson é exatamente a mesma coisa, sabe? É uma parada genérica pra embarcar na onda do Harry Potter e que morreu e foi extremamente sem graça. É o que dá dinheiro hoje, né? Exato. Porque, pô, a única coisa que eu achei maneiro, tanto no livro quanto no trailer agora, é o táxi dos caras, que pô, é uma ideia genial. Ah, mas a Janine comentou uma parada que eu achei muito parecido com o Harry Potter. Muito parecido, gente. É igual o Harry Potter. basicamente. Deve ser o mesmo cara que fez, tá ligado? Eu não sei. Não, cara, eu acho que o cara, com certeza, é total influência do Harry Potter. Um garoto jovem, foda. E eu queria falar que, cara, o Nathan Fillion, cara, impressionante, o cara fantástico. Eu, pelo menos, acho que ele dublou vários personagens de videogame. E acho que ele é a voz oficial do Super-Homem em inglês. Tipo, o cara é bom, assim, é tipo um dublador realmente reconhecido. Uhum. E, cara, ele aparecendo assim... E eu queria falar, usar esse gancho pra falar do trailer dos Jogos Vorazes que a gente viu. Que, cara, com o Philip Seymour Hoffman agora... entrando nesse elenco que, cara, só tem gente absurda, cara. Só tem gente absurda. O primeiro filme fez uma bilheteria inacreditável, né? Inesperável. Uhum. E, cara, eu acho que esse filme tem potencial também, cara. O trailer é muito legal. Assim, e eu vou te falar, trailer realmente empolgante. Eu fiquei aflito, cara. E remetendo ao primeiro filme com a musiquinha lá do passo. Eu achei, cara, isso é até uma coisa que eu tenho que comentar. Que eu fui ver lá o Fala de Caboclo, né, que tá em cartaz, o filme que eu achei mais ou menos, mas no trailer, eu vi o trailer do Grande Gatsby, que já é a segunda vez que eu vejo esse trailer, mas, cara, eu ainda não vi o filme, mas eu aposto minha alma que o filme não é tão bom quanto aquele trailer, porque nada é tão bom quanto aquele trailer, cara. Ah, impossível, né? O trailer era fantástico, me lembrou muito do trailer do Piratas do Caribe 3, que cara, você começa, o trailer vai numa crescente, ele termina no momento do filme que eles estão num furacão no meio do mar, lutando espada no alto do navio. Sério, eu terminei aquele trailer e falei, gente, já valeu o ingresso, eu vou embora, vou pra casa. Eu não vou nem ver esse filme, exato, né, cara? Eles fazem trailer, cara. Eu queria saber que curso eles fazem, porque, porra, eles são foda. É absurdo, né, cara? É o curso de ser foda, né, cara? Eles fazem, eu quero ser foda daqui a 4 anos. Gente, os caras mandam muito, né? É inacreditável. E, cara, fantástico. Jogos Vorazes, a Jennifer Lawrence só cresce. Delícia, de... né, cara? Exato, cara. Cara, ela é muito maneira. E eu, tipo, eu já gosto dela há um tempo. Desde o primeiro Jogos Vorazes eu me apaixonei. Assisti a filmografia inteira dessa mulher. E aí ela fez o Silver Lining, que eu achei péssimo. Mas ela ganhou o Oscar. Não tinha ela, né? Exato. Eu acho que o Silver Lining ganhou o Oscar, na minha opinião, né? Como uma recompensa por ela não ter ganhado o Inverno da Alma, que ela tá excelente, é um filmaço. Concorreu, mas ela acabou não ganhando. Enfim. Mas tamo aí pra assistir. O irmão do Thor tá no filme. O garotinho daquele uma semana e meia de amor, né? Sei lá, que ele quebra o braço, né? E, cara, o elenco é excelente e eu tô ligeiramente empolgado. O que eu não estou pro Thor 2. Ah, cara, o Thor, cara. Eu gostei do primeiro filme do Thor. Eu gosto do Thor tosco, toscaço. Sério? A história é sensacional, cara. Uhum. Mas no filme, não dá liga. Cara, eu gostei. É meio bobinho, mas acho que por ele ser... magia, porque todos os outros filmes estavam pegando mais naquele realismo, mais no cotidiano. E aí o Thor veio com magia, veio com bobinho, veio com amor meio inexplicável, meio lá Crepúsculo. A parada dos outros filmes da Marvel, que agora tá tudo conectado, uhum, né? Que é mais físico, né? Ele é mais um negócio meio espiritual, sei lá. Mas eu não sou muito fã do Thor, não, cara. Eu vou ver porque é Marvel, eu vejo tudo que é Marvel. Eu não sou muito fã, não. Cara, achei relativamente legal, mas assim, o trailer me empolgou tanto quanto o trailer do Star Trek, assim, tipo, minha. Cara, Star Trek é um filme que eu quero ver. Eu quero também, pelo Benedict Cumberbatch, que é um cara que me empolga muito, eu acho que ele era fantástico. Gente, ele vai fazer a voz do dragão no Hobbit, ele faz o Sherlock, que é um seriado que é absurdo. Ai, seriado é muito bom. Eu vou falar ainda no próximo programa, mas cara... É, vale muito a pena pelo cara, eu acho. E esse filme, acho que vale a pena pela Natalie Portman, que eu adoro a Natalie Portman. Eu sou apaixonado por ela. Eu acho sem sal. Sem sal, cara. Ela é fantástica. Cara, como uma mulher que é formada em psicologia em Harvard é sem sal, cara. Isso não existe, não, cara. O que eu acho engraçado... Não sei, eu acho que é a cara redonda dela, cara. Ah, não, cara. Não sei, alguma coisa. Cara... É uma antipatia, cara. Cara, assista... O rap da Natalie Portman no Saturday Night Live, você não tem como achá-la sem sal. É uma coisa fantástica. Cara, você tem que assistir isso. E... Muito bem, eu me encerro por aqui. Assistam o clipe de rap da Natalie Portman no Saturday Night Live. Vamos dar trabalho pro Geninho. Coloca aí embaixo. Geninho. Exato. Além dos... Coloca todos os trailers. Ó, você vai encontrar todos os trailers e... O rap da Natalie Portman embaixo. Que são todos fantásticos e vão estar aí pra vocês assistirem. Dublado e legendado. Dublado e legendado. Muito bom. E o sem a legenda também, não. E a versão caseira, que a gente vai fazer depois, a gente vai filmar. Na praia. E você vai editar. Na praia. Muito bem. cara, Justin Bieber, ele tem um macaco. Que nem o Michael Jackson. Ele tem um macaco. E o Emerson Sheik do Corinthians. E esse macaco foi fotografado num parque na Alemanha. Tipo, olha que coisa aleatória. O seu macaco foi fotografado num parque na Alemanha e ele não tinha licença. Então o macaco tá preso, tá como é que se chama? Retido. Gente. Porque ele não tinha licença pra ter esse macaco. Como é que isso acontece? Eu só quero assimilar o seguinte, o Justin Bieber é canadense, ele mora nos Estados Unidos e ele tava com o macaco dele na Alemanha. Cara, quão louca essa história pode ficar, né, cara? Cara, a família era hétero, sei lá. Tava pegando uma mulher, né? Cara, não faz o menor sentido. E, cara, qual é a graça de ter um macaco, cara? Cara, Michael Jackson, quando você faz música e vende muito, você tem que ter um macaco automaticamente. Ah, não, eu acho que depois que ele terminou com a Selena Gomez, eu acho que ele ficou um pouco carente. Você tá ele falando se ele é um macaco. Muito bom. Coitada, não acho ela bonita, mas essa comparação. O macaco. Mas até que o macaco é bonitinho, cara. Todo macaco é legal, cara. Eu queria ter um macaco. Onde eu moro tem vários micos, que é uma reserva e tudo mais. Eu queria um pra mim, mas acho que eu tenho muito medo de ser preso. O macaco. Ou que seu macaco seja retido na Alemanha, né? Eu acho que isso é o pior, cara. Ou que compare minha namorada ao macaco, né? Talvez. Mas, cara, eu não entendo como é que isso acontece. Eu acho que chega um livro que você ganha tanto dinheiro que você começa a gastar seu dinheiro com qualquer coisa, né, cara? O cara acorda e fala, pera lá, cara. Né? Cara, eu ouvi falar, não sei se é verdade, mas meu pai, meu velho pai, me contava uma história de que existia um jogador de futebol em que o apelido dele era Pantera. E aí chegou uma época que ele ganhou tanto dinheiro que ele simplesmente comprou uma Pantera e soltou no jardim dele, tá ligado? Não é do Botafogo? Eu não sei. Acho que essa história tem potencial de ser verídica, cara. Cara, como assim, sabe? Você nem vai poder chegar perto do animal, cara. Pra uma Pantera, sabe? Tu não pode chegar na sua casa mais, né? Que tá no quintal. Cara, não faz o menor sentido. Mas melhor tira o Scarface, né? Joga um... Vamos comprar uma Pantera, né? É uma boa ideia isso, cara. Não, olha, se eu fosse famosa, eu não teria um macaco. Porque eu acho o macaco, assim, ele bagunça muito, sabe? Tipo, porque a sua casa tem coisas quebráveis, né? Se você é famoso, você tem coisas quebráveis na sua casa. Não só quando você é famoso, né? Mas quando você é famoso, você tem muitas. E aí, o que acontece? Se você comprar um macaco, ele vai quebrar tudo. Então é melhor você comprar, sei lá, uma aranha. Esse negócio de gente rica, sabe? Eu prefiro comprar um macaco que não quebra as coisas, né? Só não deixar muito de casa. Tá adestrado, né? Ou pelo menos compra uma coisa que simboliza seu país. Sei lá, o que, que simboliza o Canadá? Um macaco. Um francês, cara. Um floco de neve, né, cara? Porque não tem ser vivo que sobreviva aqui de frio. Não, tem aquela da bandeira, a folha da bandeira, que simboliza o Canadá bastante. Você tem uma árvore. Tem um curling, né, cara? O curling. A bosta do gelo. Esse país, né, cara? Esse país é fantástico. Esse país é apaixonante. Né, cara? Eu gosto de ter uma imagem... Que é meu man gag, eu acho. Que é assim, é inverno nos Estados Unidos. E aí tem, ah, meu Deus, que lindo, gente. Inverno na Inglaterra. Tipo, porra, esse clima frio de novo. Inverno no Canadá. A imagem é toda branca. E aí, tipo, olha só, parece primavera. É, tipo, cara, eu sinto que o Canadá é esse clima, tá ligado? É esse nível. Eu tenho uma história no Canadá que os caras devolvem dinheiro, né? Sim, sim. É um país que, pô... Né, cara? Merece algum tipo de segregação natural, né, cara? A galera é muito boa, muito na paz lá. Mas eu fui pro Canadá, fui pra Vancouver. Uhum. E lá tem shopping subterrâneos. Eu achei isso uma ideia brilhante, porque é tão frio que as pessoas têm que ir pro shopping debaixo da terra pra aguentar, entendeu? Cara, isso é loucura. Você muda daí, né, cara? Cara, sei lá. O que que te fez continuar nesse lugar? Estados Unidos, né? Cara, não faz o menor sentido. Mas é isso, esse foi o assunto do macaco, do Justin Bieber. Assunto macaco ou do Justin... Quem é o macaco? O Justin? Não, o é Selena. O macaco do Justin Bieber. A Selena é o macaco. É. Que agradável, né, cara? Nossos advogados serão procurados em breve. Enfim. Então foi isso, gente. Esse aqui foi o assunto do Justin. Justin. E a gente ia falar sobre o mundo. E é isso. Macaco cantante. É isso aí. Então, galera, chegamos ao momento fatídico deste mísero programa. Vamos falar sobre a galera da ostentação, principalmente formado por funkeiros, que agora até tem um estilo de funk, né? O funk é ostentação, que é... Isso é um estilo de funk? É um estilo de funk. Tem melody e tal, e ostentação. Que lindo. Nossa, cara, é a coisa mais vergonhosa do mundo. E eu sofro constantemente com essa galera, principalmente em faculdades, em lugares interessantes. que adora falar o que tem e o que não tem também. Então eu queria saber primeiro de vocês se vocês já tiveram experiência com pessoas desagradáveis a esse ponto. Nossa, eu tive, eu tinha uma amiga que ela ia pra Angra de helicóptero. E ela tem um jatinho particular pra fazer compras em Nova York. Não, mas olha só, ela tá isenta. Ela tem um helicóptero e um jato. Ela pode me dar um tapa na cara, mano. Tu foi um bom exemplo. Mas olha, é esse tipo de comportamento que incentiva essa galera. Essa galera é pesada, essa galera. Essa galera, cara. Porque a galera fica empolgada. Não é esse comportamento, cara. Porque ninguém pode ter esse comportamento. Três pessoas no Brasil têm esse comportamento, tá ligado? Justiça. O filho do Ike, o outro filho do Ike. E o Ike. E o Ike. Cara, não dá, cara. Não, não vou ser feliz. Mas é, essa galera, o pessoal tem dinheiro, que já tem praticamente futuro garantido. Já tem o futuro garantido. A gente mudou um pouco de assunto, mas eu só queria comentar aqui uma coisa que eu mostrei pra vocês aqui antes. Eu sei que isso é meio que uma divulgação desnecessária, mas era qual era o nome do cara? Eric White? Isso, isso. Era, era uma divulgação de Era Kevin White. Kevin White. Kevin White. Procurem música de Kevin White. Qual é o nome artístico, Kevin White? Eu tenho que comentar que, cara, é uma pessoa de 15, 16 anos que abandonou o colégio pra fazer música e é extremamente rica, por isso ele tem clipes de alta qualidade em ilhas de, próprias, em ilhas próprias, produzidos em ilhas próprias no YouTube. E, cara, sério. Sério, eu só posso parabenizar uma pessoa dessa. Cara, ele tá certíssimo. Cara, e tem um detalhe, ele não pega a garota no final do clipe. É, cara, isso deixa pros intérpretes de clipe, né? O que essa pessoa é? Porque, pô, primeiro que o cara é brasileiro e canta inglês, eu já abomino. Né, cara, esse tipo de galera, esse tipo de galera P9, né, cara? Isso tá inacreditavelmente, tipo... Aquelas internas, né, cara? Quase. Né, essa boy band brasileira P9 começou, agora que eles cantam em inglês e que, cara, é isso, né? E tem uma banda também, é Fingers, acho o nome. É brasileira? É brasileira, cara. Tipo, eu entrei num site, novas bandas brasileiras de MPB e tudo mais. Muito bom. A banda Café e tal, algumas bandas. O resto tudo cantando em inglês. Cara, isso não é MPB, cara. Né, cara? Nunca foi. Nunca serão. Nunca, e olha que, sei lá, pessoas falam inglês e mesmo assim cantam em português e MPB. Não tem nada a ver, né, cara? Vamos voltar para as outras tentações. A nova é foda, né? Enfim. Então, aí eu já tive essas experiências desagradáveis, cara. Quando o nego, cara, senta na mesa, você tá conversando, aí a pessoa, não, porque eu fui para tal lugar... E nego tem tal coisa. Não, mas eu acho falando que, de dinheiro. Eu acho que o maior problema é quando o único e exclusivo assunto da pessoa é dinheiro, sabe? Ela consegue pegar qualquer assunto que você começa e transformar em como o amigo dele tem uma Ferrari e tá em Istambul passando as férias e ele só estuda porque ele quer, porque na verdade ele não precisa. É porque ele quer ter um diploma, quer ter um papel. Cara, a gente não vai gravar um podcast. É, pô, um amigo meu gravou um podcast com Jarrulho. Você ia falar com o Sai, cara. Naldo, cara. Porque ele contratou o Naldo pra gravar um podcast, né? Com o Naldo minutos... ou com o Benny? Silêncio total, né? Com o Naldo Benny. Naldo, com o Benny, Benny Naldo. Né? E falar em Naldo, até saiu umas notícias aí que ele fez coisinha com as mulheres, né? Mas isso é coisa de... Como é que é? Fez isso é coisa de ego. Fez coisinha? É, que ele largou a mulher com a criança. É uma coisa de... Ah, que beleza. Coisa de bebê, como aquilo que... Que gostoso. Enfim. Cara, completamente morto depois da galera deixando o som, porque aqui todo mundo sabe de quem a gente tá falando. Exato, ele fica extremamente desconfortável. Vira uma piada interna tão extrema. Que, não vira, vira um insulto interno, né? E a gente tá desconfortabilíssimo aqui. Né, acabou vendo um assunto não tão interessante. No final mais do que a gente achava, né, cara? Que né, cara? Ficar, mas é mais um desabafo do que um... Com certeza. Mas eu queria fazer esse tipo de funk. Cara, funk é um negócio que tá crescendo. Eu falo que tá crescendo é ridículo, mas tá crescendo muito. Tá grande, né, cara? Tá grande, continua crescendo, cara. Eu fico impressionado com essa galera MC Anitta que tem clipe. Tem, é uma galera que tá mais pro pop, quase, tá quase, é um melody quase pop. O Naldo é funk, né? Naldo é funk? O Naldo é funk. Mas, cara, eu tenho uma opinião engraçada sobre a Nina. Eu falo no meu cachorro sobre a Anitta. Ela... Cara, o fã dela não é ruim. Não, é bom. Ela, entre os piores, é o melhor. É, mas aí é a mesma proposta, a mesma postura que eu tenho para com o Naldo. Ela é um eu também, feminino. Tem a mesma postura. Exatamente, ela é um Naldo feminino. Ela é um Naldo e... Anitta. É a galera liderando o funk aí, a música popular brasileira. Parada de sucesso. MPB FM daqui a 5 anos. É Anitta e Naldo. Tá Naldo, um violão. E quando eles fizeram a música juntos, cara? Puta, isso tá breve. Isso, cara, é futuro isso próximo. Tá aí borbulhando, só é uma bola quicando que falta chutar. Só falta chutar, porque é a mesma coisa. E essa galera que fez sucesso é a Vanessa, não, né? A Vanessa. O Vanessa. É a Vanessa Camargo. Vanessa! Que não fez sucesso, tentou a mesma coisa, mas... Eu acho que a gente deveria dar trabalho pra Janine, cara. Por quê? Colocar, sei lá, a música do Naldo e uma música da Anitta embaixo e um fã de ostentação. Não. Tudo junto não faz sentido, vai virar uma confusão tão louca. Mas o princípio é esse, cara. Não, cara, não. É tudo trabalho pra Janine. Não, não, é sem graça. Então é isso, né, cara? Acho que nós terminamos o primeiro podcast. Porra, excelente fim, excelente primeiro podcast, estou orgulhoso. Estou realmente orgulhoso. E... feliz. É isso aí. Os outros podcasts nunca serão mostrados, porque eles estão horríveis, foram deletados. A gente tem muita vergonha do que a gente falou, né, cara? Exato. Algumas coisas não podem ser repetidas. De forma alguma, acho que deveríamos até apagar, cara. Não existe politicamente correto para nós no passado. Não existe política, né? Não existe ética. Enfim, é isso aí. Então, tchau, né, cara? Tchau! Quer deixar a galera com uma música, alguma coisa? Eu acho que a gente deveria dar uma dica, cara. Uhum. De algum aplicativo, qualquer coisa, pra fingir que nós somos descolados legais. Uhum. Cara, tem um aplicativo muito maneiro que já tá meio velho, que é o Snoopify, né, cara? Eu acho cara, isso é muito divertido. Bom. Se você tiver dinheiro pra gastar à toa, você deve... comprar esse aplicativo. Falando de ostentação, né? Falando de ostentação. E, cara, Snoop Dogg total. E é isso, né, cara? Olha que link. Cara, é um aplicativo em que você simplesmente transforma as suas coisas. Ela transforma qualquer coisa, seu amigo. Você transforma um assunto maconheiro. Em algo do Snoop. Você Snoopify the thing, sabe? É tipo, cara, é uma beleza. Inclusive, eu tenho que falar que existe um jogo lançado recentemente chamado The Way of the Dog. Em que o cara que te treina é o Snoop Dogg. Deve ser um mínimo engraçado, cara. Cara, deve ser hilário. E ainda dizem que tem na bibliografia do jogo, tem um pequeno parágrafo falando que o Snoop Dogg é Snoop Lion e o Snoop Dogg ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo tem que ele tem a soberba do leão. Personalidade. Exato. Ao mesmo tempo que ele tem a soberba do leão, ele tem o streetwise do dog. Então ele é o Snoop Dogg Dog, mas ele sempre será o Snoop Lion também. Cara, que absurdo. Terminamos o programa com esta... Antes de terminar... Nós temos que pedir para seguir o nosso perfil no Twitter. Exato. Que é @3QCast. Perfeito. 3 numeral. Uhum. E seguir o nosso Instagram, que é 3 quartos, 3 numeral também. Aí você procura a gente também no Twitter pessoal, a gente... Exato. Em breve teremos um site, em breve teremos um Facebook, em breve dominaremos o mundo. Estaremos bem ricos. Exato. O que faremos amanhã? Um funk. Nossa, que pesado.